Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos falar de Ash vs Evil Dead. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Só tem lugar pra um cuzão nesse grupo, e esse cara sou eu. Hoje eu tô aqui com o Everton. Impala é o caralho, eu queria um Delta. Hoje eu tô aqui com o Anderson. A série me ensinou que você pode salvar o mundo com uma faca mística e um pouco de fita plástica. E hoje temos um convidado, o Fábio Franzoni. Fala aí, galera, e groovy. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar novamente sobre séries. A série escolhida pra gente debater, comentar e indicar aqui nesse cast de hoje é Ash vs Evil Dead. Antes de começar, eu quero agradecer o Fábio do podcast que tá aqui com a gente, nosso convidado. Valeu, Fábio. É isso, cara. Eu que agradeço o convite. E é sempre muito bacana falar dessa série que pouca gente fala, né, cara? Exatamente. Por isso que acho que esse podcast vai servir muito também como uma indicação dessa série que começou em 2015, começou em outubro de 2015 e terminou agora em abril de 2018. Ela teve 3 temporadas e é uma continuação direta do clássico de terror Evil Dead, né? A trilogia clássica que começou em 81. Perfeito, 81. Depois tiveram mais 3 filmes, depois teve o remake agora de 2013. Remake, continuação, ninguém sabe direito o que é, mas teve... Não posso falar aqui? Pode. Rapidinho. Esquece o remake, cara. Essa série é que a gente queria e a gente foi atendido aí. A série é produzida pelo mesmo time que criou a trilogia, né? O Sam Raimi é um dos produtores executivos, junto com o Bruce Campbell, que é o Ash original dos filmes, e ele retorna pra reviver o papel aqui nessa série. A gente tem a colaboração agora do irmão também do Sam Raimi, que é o Tim Raimi, é isso? Ivan Raimi? Qual? O Ivan Raimi. Ivan Raimi. Isso. E, bem, a galera que produziu o filme... Isso é uma coisa interessante, né? Que a galera que produziu o filme tá diretamente ligada à série, né? É, tá basicamente todo o time, né? Tanto o próprio Sam Raimi fazendo o roteiro, produção, a direção. O Bruce Campbell, além de atuação, também tá fazendo a parte de produção. Então, trouxe a galera de volta, até atores lá do filme, fizeram umas pontes durante a série. E uma coisa bacana é que, antes de começar a série, né, os fãs, né, quem tinha a nostalgia dos filmes e queria uma continuação, pensava muito em filme, né? Mas a série foi um formato que eles encontraram pra continuar a história e contar mais desse universo de uma maneira melhor, né? Eles preferiram, assim, né? O Bruce Campbell fala muito nas entrevistas logo quando saiu a série e na continuação que pra ele foi muito melhor ter feito uma série pra contar essa história do que ter feito um filme de continuação. Ele até fala que acha os filmes estranhos hoje em dia, se ele assistir de novo. A série ele adora. É, principalmente porque na série ele pôde passar mais tempo trabalhando e ganhando dinheiro, né? No filme é só uma vez só. A série foi produzida pelo canal Starz, que é um canal americano, né? Mas ela tem as duas primeiras temporadas no Netflix e também passou pelo Fox, na Fox, né? Naquele canal Fox Premium lá, pra quem tem dinheiro e tem Fox Premium consegue assistir. E ela foi cancelada na terceira temporada. O motivo é a audiência, né? A gente já sabe que a série não teve muita audiência, né? E é dá a entender porque é uma série muito de nicho, talvez, né? E passa num canal a cabo que não é dos maiores também. Então a série, ela é muito segmentada. E ela teve uma queda de audiência muito grande que levou ao cancelamento, né? Ah, que pena. É, pra quem não é muito ligado aos filmes, quem não acompanhou, não vivenciou o clássico, talvez estranhe essa série, entendeu? Existem outras séries focadas em terror que talvez seja mais, entre aspas, mais interessante pro público mais jovem hoje do que essa série, que é melhor aproveitada pra quem curtiu os clássicos, quem manja das referências, quem gosta muito daquela do período que a série apresenta, né? Que traz muito dos anos 80. Então, hoje em dia, dependendo do nicho que ela for atingir, não vai muito longe mesmo. E ela mantém aquela característica trash, né, cara? Bem trash, né, inclusive. E isso tem muita gente que não se agrada, né, cara? Sim, exatamente. A audiência caiu 63%, cara. É mais da metade, velho. Então é Nossa. Foda, né? Não, foi uma queda muito, muito grande, né? Porque, assim, a audiência já não foi, assim, das maiores. Não dá pra comparar com outros canais ou contra séries grandes. Mas já foi uma queda muito grande pra uma série pequena que eles consideravam, né? Ali, tipo, deve ter uma média que eles fazem um cálculo, mas teve uma queda muito grande. Por isso foi cancelado tão rápido, mas pelo menos foi cancelada e deram a oportunidade de eles fazerem uma terceira temporada bem feita, fechar a história de alguma maneira, deixar uma ponta aberta pra, quem sabe, um futuro alguma Netflix da vida pega, continua a série. Ela ficou em um ano em hiato, né, cara? Ela começou em 2015, 2016. Aí o 2017 não teve nada, nem notícia, nem porra nenhuma, nem foto de bastidor, nem nada. E ela voltou em 2018. E eu acho que é esse um ano de hiato aí que fez a série também cair bastante a audiência. Porque, pô, imagina. Eu, por exemplo, parei de assistir no terceiro episódio da terceira temporada. Depois, eu voltei depois de um bom tempo, cara. E tem gente que não faz isso. Fala, ah, sim. Foda-se, não tô nem aí. Acabou, ou ninguém fala mais nada, foda-se. É, cara, esse tipo de série que passa em canal pequeno tem esse problema. Tem uma outra série que eu assisto, por exemplo, Outcast, que passa no Cinemax. Veio uma temporada em 16, 17 ninguém falou, e até agora, 2018 também, não tivemos nada. Então, a gente não sabe se a série foi cancelada, em que pé que anda. Então, isso é muito complicado de manter audiência, ainda mais cativar pessoas novas. É, concordo. Não, mas é bem isso mesmo, ainda mais sendo de um canal pequeno, né? Eu acho também... É, tudo... São vários fatores que levaram a esse cancelamento. Infelizmente, pro público que assiste, e não só pro público que assiste, a série é muito boa. E quem, talvez, não fosse do nicho e tava começando a acompanhar aquela série, ou se envolveu de alguma maneira, esse tempo de diferença de uma temporada pra outra também vai derrubar total o interesse. Você esquece o que aconteceu, você não lembra dos personagens, apesar de serem poucos, né? Você, cara, eu quando voltou, falei, cara, como é que tinha acabado mesmo, puta? Aí eu fui assistir o último episódio de novo, pra poder relembrar, porque eu tinha até esquecido, cara, que existia a série, porque nem eu sigo a página deles no Facebook, nem na fanpage eles não faziam nenhum tipo de propaganda, nem nada. Eu até achei que tinha acabado. É, talvez eles nem sabiam, eles nem tivessem informação que realmente ia continuar, né? Talvez eles estivessem na mão do canal ali, dos produtores, esperando a deixa pra poder começar de fato, né? Mas enfim, isso tomou do fato que a série foi cancelada, infelizmente. Torcemos para uma volta, mas a série teve 3 temporadas, cada temporada 10 episódios, e um dos fatores que eu acho mais legal, talvez, da série é o tempo, né? Ela é curtinha, cada episódio tem ali meia hora, muito fácil de você assistir, é uma vantagem muito grande pra quem quer conhecer, né? É, esse tempo curto torna ela muito agradável de assistir, não é cansativa, e como a história dela é bem simples, de fato, então você não perde tempo com um episódio de 45 minutos com um monte de tramas e subtramas e vários acontecimentos que você tem que ficar preso àquilo. Você consegue acompanhar em 27, 28 minutos, se você desconsiderar a abertura e o final, e, meu, você dá risada e já pula pro outro episódio, dá risada, pula pro outro episódio, isso é muito bom. E a quantidade de episódios também ajuda bastante. É, eu sempre quis assistir o Ash vs Evil Dead, mas depois que eu assisti o primeiro capítulo e vi que eram 30 minutos, puta, me convenceu mais ainda, sabe? Eu acho muito melhor assistir essas séries mais curtas, assim. É uma série direta, né? Mas, assim, em termos gerais, antes da gente começar a comentar um pouquinho dos personagens, de o que acontece cada temporada, momentos favoritos, que eu acho que essa série tem muitos momentos, assim, que a gente lembra bem. O que vocês acham de Ash vs Evil Dead, no termo geral, de todas as temporadas, seus personagens, o seu enredo? Putz, cara, pra mim, eu sou fãzaço dos filmes, dos clássicos. Sempre assisti, tipo, a cada um ano, dois anos da vida, eu paro pra assistir, pra relembrar. Eu gosto muito dos clássicos. E essa série, pra mim, ela veio como um presente, cara, porque... ela é muito foda, o time cômico dela é muito boa, a história é simples, você não precisa se preocupar com tanta coisa, e o Bruce Campbell, ele tá, meu Deus, eu não tenho como definir como esse ator tá maravilhoso, o quanto ele se entregou pro papel, que é praticamente a personificação dele mesmo, o Ash. E em geral, cara, puta, as músicas, a ambientação, a maquiagem, que eles, graças a Deus, evitaram de usar tanto efeito digital nos demônios, usaram mais maquiagem e, tipo, mais do clássico mesmo, assim, eu achei muito top, cara. Pra mim, uma das melhores séries que eu já assisti de terror. É, isso que você falou do Ash, do Bruce Campbell, ele tá muito à vontade, cara. Você percebe na faceta do personagem que ele tá se divertindo com aquilo. Mas, assim, vamos falar, ele faz o mesmo papel desde 1981, né? Exatamente. Ele fazia Ponta do Homem-Aranha, era o Ash. Ele fazia Burning Notes, era o Ash também. Só que era um Ash militarizado, mas é a mesma coisa. Mas piada à parte, cara, tá, dá pra ver que ele tá feliz com aquilo, né? E tanto é que acabou a terceira temporada e ele resolveu se aposentar desse personagem. É. Ah, mas vai dizer, Anderson, se tiver um ataque de demônios, pô, é o primeiro cara que eu vou procurar é o Bruce Campbell. Exatamente. Porque eu tenho certeza que ele vai matar os demônios, cara. Sabe por quê, Everton? Porque desse Ash, ao contrário daquele outro, eu gosto. Nesse Ash dá pra confiar. Exatamente. Não, a série é muito boa, cara. Porque o tom cômico dela é brilhante, cara. E os efeitos, cara, os efeitos práticos são muito bons. A história da série é muito simples. Você não, também não tem como você exigir muita lógica na história, porque nem os filmes tinham muita lógica. Sim. Mas ela funciona. Ela tem uma história coesa e realmente você se diverte assistindo, cara. Isso que é o mais interessante. Cara, eu gostei bastante da série. Da série inteira em si, né? Tem algumas coisinhas assim que eu achei meio merda e tal. Por exemplo, o final da primeira temporada eu achei meio desnecessário adicionar aquelas crianças malditas que eu achei, sei lá, não achei muita graça. Mas no todo eu achei a série bem foda. Vou sentir muita falta. Primeiro porque o Ash é, como vocês falaram aí, é um personagem foda pra caralho, né? Ele é a personificação do Bruce, né? E, porra, cara, todos os personagens ali são bons. O Pablo, a... Sim. Como é que é o nome da mina? A Kelly. Nossa, a Kelly manda muito. Meu, porra. Isso é verdade também. É um casting muito bom, né? Os atores escolheram, os personagens que criaram pra cada um conseguiu pegar o texto do personagem que criaram e colocar muito bem na tela, e funcionou muito bem. A série funciona muito bem, pra mim, em todas as esferas que ela se propõe, né? Comédia, pra mim, basicamente, uma série de comédia, primeiro. Às vezes, tem uns episódios que dão uns sustos meio foda também, cara. Também. Sim. Como tem série de terror, cena... ela funciona, e como série de ação mesmo, ela funciona também. Isso, cara, é muito bom. E vocês falaram aí de questão de efeitos gráficos e tal. Ela é muito bom como se usa tanto efeito prático pra contar uma história tão legal. A série quase não tem efeito de computador. Sim. E mesmo assim, dá um banho naquelas séries do canal Sci-Fi, cara. Muito, velho. E eu digo mais. E gastou menos dinheiro. Sim, exatamente. Tem muito filme que vai pro cinema hoje, que, meu, os efeitos práticos dessa série dão banho em cima, cara. Sim, cara. Banho de sangue, por cima. É muito, cara, bom. Cara, pra começar, o sangue não é digital. Isso já é um puta que pariu. Isso é muito bom, cara. Sangue digital é uma merda, velho. Essa série, ela tem toneladas de sangue e é muito foda isso. Essa série faz o filme animal do Peter Jackson parecer um arranhado na pele, cara. Porque, meu Deus, como tem sangue nessa série, cara? Não, os atores já assinaram o contrato, ó, vocês vão tomar muito banho de sangue, já se prepara. Não só de sangue, vamos parar no sangue, né? Que é o mais normal sangue, nessa série, né? É, sangue e outras secreções corporais, né? Mas isso que eu acho melhor do Ash vs Evil Dead é que ela funciona como em várias esferas, né? Como comédia, como ação, como terror. Eu acho que ela só perde o ritmo, assim, dá pra entender na terceira temporada. Não que perde o ritmo, ela fica acelerada demais e começa a colocar personagens meio nada a ver, começa a contar umas tramas ali mal contadas. Mas se deve muito ao cancelamento da série, dá pra entender isso. É, e também é um paralelo com o terceiro filme, né? Que o terceiro filme, ele deixou de ser um filme puramente de terror, meio trash, e virou mais uma aventura medieval. A série, a terceira temporada, ela tem muito essa cara também, de cavaleiros antigos, de maldições, sabe? Então, é mais um paralelo entre a série e o cinema. Eles não podiam mencionar o terceiro filme, a Universal não deixava. É, exatamente. Aí, só depois que eles inseriram na história, né? Até o final da terceira temporada é igual o final do último filme, né? Que ele dorme e acorda no futuro. É, que ele dorme demais, né? Uhum. É igualzinho, né? Só o contexto da situação que é diferente, mas... É, mas o começo também, né? O começo também, que é... Que no é só no terceiro filme que a gente fica sabendo que o Ash trabalhava numa loja de departamentos. Aí a terceira temporada começa com exatamente isso. É o Ash abrindo uma loja de departamentos. É muito na cara, falando assim, a gente vai referenciar o terceiro filme nessa temporada. É, já... Eles meio que referenciam já na primeira temporada isso, né? Ele começa trabalhando numa loja igual a que ele trabalhava no terceiro filme. Só que no começo eles não poderiam ser tão na cara, né? Porque tinha essa coisa da Universal. Na segunda temporada, se eu não me engano, tem o episódio do Delta possuído. Eles fazem uma pequena menção ao terceiro filme, que aí mostra o Delta caindo, que é a primeira cena do filme lá. Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que quem não tem conhecimento nenhum dos filmes anteriores, dos três primeiros, se diverte assistindo essa série? Sim, eu me diverti. E não tinha assistido nenhum filme. Eu assisti depois de ter assistido a série. Então, cabe muito mais do que você gosta de assistir do que ter um conhecimento prévio do filme. A primeira temporada, ela dá um resumo legal do que aconteceu antes, mas ela vai te cativar mais se for o seu tipo de série. Se você gostar do tipo de humor mais escrachado, com mais gore. Se não for, aí nem adianta conhecer a série cinematográfica. Honey, I'm home. Muito Muito bem, na primeira temporada, vamos tentar conversar um pouquinho sobre o que acontece cada temporada, mas principalmente seus personagens, né? Não vamos detalhar tudo o que acontece, né? Porque é muita coisa, e deixar pra quem não conhece também. Mas na primeira temporada a gente é apresentado aos personagens principais, o Ash, nosso herói, o personagem principal, e também o Pablo e a Kelly, que vão formar um time que vai guiar a série inteira, né? Nessa luta contra o mal. O que vocês acham do Pablo, da Kelly? Puta, maravilhosos. Puta, fechou um trio que eu desacreditei, cara. Como são unidos e como a história trabalha bem os personagens. Como apresenta bem, como dá espaço pra todos eles terem a importância de cada um, o momento exato de cada um. Puta, eu gostei muito, cara. O time cômico com eles juntos é maravilhoso. Sim, eu curti muito também, cara. Inclusive, na terceira temporada, eu achei que a Kelly, ela foi bem melhor aproveitada do que na segunda, porque eu achei que na segunda, sim, ela ficou meio de lado, e isso me chateou um pouco, porque ela era o pulso firme, né? O Ash é o babacão, o Pablo é aquele cara destrambelhado e tal, e ela era o pulso firme da parada, e eu senti muita falta disso. Só fiquei chateado, cara, com o final apesar do final ter sido bem legal e tal, mas eu fiquei chateado por não mostrar o que aconteceu com eles foram embora e... É verdade. O Ash é aquele protagonista que todo mundo sabe que ele não presta, que ele é politicamente correto, que ele tem todos os problemas do mundo, mas você torce pra ele desde o primeiro momento, cara. É, cara, o Ash é um adolescente, puberdade, com uma motosserra no lugar da mão. E é um dos personagens mais engraçados que eu já vi da cultura pop, de série, de filme em geral, cara. Eu olho pra ele e já começo a dar risada, cara. É impressionante. É mesmo. É porque depois de toda a fala dele, ele fala, é uma frase de efeito. Toda a fala dele. E todas funcionam, velho. Isso que é foda. Não, ele me deu frases que eu vou guardar pro resto da minha vida. Chamar um rifle de meu pau de fogo, putz, isso aí eu vou fazer uma camisa. Maravilha, cara. E é muito foda. Ele encaixa uma piada em momentos que você desacredita que ele vai fazer uma piada, cara. E é engraçado o quanto esse velho de praticamente 60 anos, com a serra elétrica na mão, aguenta porrada. Puta que pariu. Ele briga muito, velho. Ele briga muito, velho. É impressionante. E ele tem umas tiradas que eu acho muito genial, cara. Tem momentos que ele faz que eu acho que é genial. Principalmente quando ele vai se preparar pra entrar em determinadas lutas. Que aí você tem aqueles closes dele, colocando a motosserra, guardando a arma nas costas. Aí botando a munição não sei onde. Aí do nada ele passa um gel no cabelo, ou passa perfume. É muito genial, velho. Coloca enchimento na calça. Protetor do saco. Aí ele dá uma piscada pra câmera, puta. É genial. O Ash, ele é tipo um John Wick mais velho, mais lento, assim, né, cara? O cara é porrador, atira, luta com, sei lá, não, ele não luta com Kung Fu, mas luta uma arte marcial meio louca aí. Arte marcial das ruas. É, cara. Caralho, ele brigando com a motosserra. A primeira cena lá da primeira temporada, que ele pega a motosserra, que ele pisa no chão, a motosserra pula, e ele pula tipo o Superman, assim, encaixa a motosserra na mão. Cara, é muito foda. A série já me ganhou naquilo ali, cara. O Ash é um protagonista que é bacana, que é aquele protagonista que apanha, que se ferra, que faz cagada, mas mesmo assim continua, né? Ele só faz cagada. Mas ele continua. Quer dizer, a série só existe porque ele fez uma grande cagada, né? Exatamente. É, cara. É muito bom, porque ele, assim, ele faz as cagadas e ele fala assim, não, mas eu vou resolver. Pode deixar, eu vou resolver. Isso, ele tenta limpar a mesa com um pano sujo, tá? Aí ele espalha a sujeira por onde ele passa. Mas falou do John Wick, ele é um John Wick bem-humorado, se a gente for colocar assim. Porque ele tá levando uma surra desgraçada, mas nunca tá ruim pra ele, né, cara? Nunca parece assim, ai meu Deus, eu tô fudido. É que ele tem a certeza da vitória, né? Sei ele lá, tá motosserra, né, cara? Ele luta e fala assim, eu vou ganhar, eu vou dar um jeito. Essa motosserra ajuda muito, né? E relembrando o primeiro episódio, é muito bom o começo da interação dele com os outros personagens, quando ele tá numa situação meio complicada ali, e aí começa aquela cena que o Ivaldo falou, alguém joga a motosserra e aí ele já faz um golpe, já encaixa a motosserra e já corta a cabeça da velha no começo. Então a série em meia hora é o que você precisava pra saber como vai ser o resto da série. Você já entende o tom dela, né? E um tom que eles seguem, né? Que eles não tentam mudar, eles só acrescentam, né? Aumenta. aumentam o teor do perigo, o tamanho da... A terceira temporada, pra mim, é menos engraçada que as outras, mas é pouca coisa. Ela tem tom a mais de seriedade. Não é nada que mude a série da água pro... É, o Ash, ele é mais sério. Eu acho que dá pra entender pelo do que tá acontecendo, né? Do que ele precisa fazer. Mas a cena que eu mais ri foi na terceira temporada. O Ash, a gente falou bastante. O Pablo e a Kelly, eles funcionam muito bem e também são personagens muito bem aproveitados, que tem, do mesmo jeito que o Ash vai tendo seu protagonismo, aumentando seu poder, conseguindo coisas, o Pablo e a Kelly também vão crescendo durante a série. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, que eles estão ali no patamar do Ash. Eles são incríveis também e essenciais pra série e pro time, né? É, e o Pablo tem o adicional daquela coisa bem estereotipada, de que devido ao fato dele ser... Pablo Simón Bolívar é o nome dele, velho. Isso, pô, eu derri demais quando falaram o nome dele completo, velho. Mas então, devido a essa origem dele, ele já tem aquela coisa mais mística ali de indígena e tal, e isso volta com mais força na terceira temporada, mas já vem da primeira, e eu achei uma boa escolha colocar o filho do Ben Schiller pra fazer esse papel, cara. Ficou muito engraçado. El Brujo Especial. El Brujo Especial. Não, cara, mas o que eu acho muito legal é o Pablo, ele ser o fiel escudeiro desde o começo. Sim. É, cara. Ele não duvida um minuto do Ash. É verdade. Cara, eu cometi uma gafe, na verdade foi uma gafe só, entre amigos, na verdade, não foi nada muito público, mas eu achei que o Pablo era o mesmo cara que fazia o motoqueiro fantasma do Agents of S.H.I.E.L.D. Nossa. Só que é mexicano também, tá ligado? Nossa, cara, o outro cara é mais alto. Não, não tem nada a ver, cara, nada a ver. Então, só o bigodinho, mas de resto... Caralho, não é o mesmo... Ô, Fábio, você deu uma de Ash, né? Só se o Ash estivesse gravando, ele ia te chamar de racista. Pior, ele deu uma de pai do Ash. Ah, que é um personagem engraçadíssimo que entra depois da história. O pai do Ash é o Ash mais bocudo, mais racista, mais mulherengo. É o Ash tudo maior. Cara, muito bom, muito bom. Pai do Ash, velho. E o ator é a cara do... Tipo assim, não é a cara, né? Mas ele faz uns trejeitos que ele fica muito parecido, né, cara? Com o Ash, assim, o jeito de falar com a boca meio... Não, parece demais. Porra. Eu falei, pula, mano. Se ele for pai de verdade, eu vou acreditar, que parece muito. É, não é, mas realmente ficou muito, muito, você compra, né, que um é pai do outro. E essa primeira temporada, ela funciona, primeiro ela junta, né, os personagens, junta o Ash com o Pablo, junta o Ash com a Kelly, conta um pouquinho da história de cada um, né, conta o que acontece com os pais da Kelly, como ela vai se envolver naquilo, conta do Pablo, o Pablo vai lá, mostra o tio dele também, que é um personagem importante no decorrer lá pra frente na série, né. Dois momentos maravilhosos, por sinal, o jantar na casa da Kelly e a visita do tio Bruno são maravilhosos. Olha, eu gostei muito do primeiro episódio. O primeiro episódio é sensacional, eu fico com vontade de assistir, mas acho que é no segundo ou terceiro que já é a parte da Kelly. Puta, é sensacional, cara, esse jantar aí. Ele te compra muito mais, né? É muito bom, é genial. E é engraçado que como eu assisti, você tá assistindo ele pela primeira vez, você fica com aquela pequena dúvida, você fala, pô, o que tá acontecendo aqui, velho? Será que é, não é? Que porra é essa? Aí do nada vai e mete um murro na cara da mulher e joga ela no chão. Aí fodeu. Cara, aí você tá falando disso, a primeira temporada tem uma coisa que me deixou um pouco estarrecido, que é a policial, porque ela aparece e depois não volta mais, ninguém menciona mais ela, nada. Eu pensei que ele ia ter um papel... Ah, ela morreu, né? Pensei que ele ia ter um papel um pouco mais importante. Ela morreu em qual episódio? Que eu não lembro. E a série de 2015. Ah, porque antes tinha morrido o parceiro dela, não foi? A policial, ela vai até os últimos. Ela vai até os últimos. Ela morre na cabana. Ela morre só nos últimos episódios. Ah, tá. É no nono episódio que ela morre. É porque quem morre primeiro é o parceiro dela. É verdade. É o parceiro dela. A Amanda também é um personagem recorrente dessa primeira temporada, né? Mas ela acaba... Sim. A gente já falou que morre no final da temporada. Porque... Não faz parte do grupo principal, né? Mas ela aparece bastante também. A série, ela tem isso. Ela tem quatro grandes protagonistas, né? E tem os atores em volta, mas que vão mudando por temporada. Tem Sim. um ou dois que vão acrescentando e morrem sempre. Uhum. É verdade, é verdade. É, bem, além bem dos lembrado. Três protagonistas, a gente tem o grande antagonista da série. A gente não tá falando do livro, né? O principal fator do livro, talvez o personagem principal seja o Necronomicon, né? Uhum. Mas como não tem nenhum ator que interpreta ele, eu acho que ele não é ainda captura de movimento, seria muito, muito complexo. Amém. Pro Ash vs Evil Dead. A gente, que ridículo, um livro com o braço andando e o cara lá dentro, cara. Tipo o X-Tudo, tá ligado? Nós vimos um celular assassino na terceira temporada. É, tem, verdade. É uma das poucas partes que é CGI, né? Cara, é muito bom. Essa primeira temporada eu me apaixonei muito. Dos três personagens principais, do time, né? A gente tem a Ruby, que é a antagonista da série, né? Vamos dizer que antagonista numa parte, depois ajuda, depois vira antagonista de novo, que é vivido pela Lucy Lawless, que a gente conhece muito bem de Xena, né? Todo mundo aqui assistiu muito Xena, eu tenho certeza. Com certeza. Só uma curiosidade aqui, cara. É, a Lucy Lawless, ela é casada com um dos produtores da série, que é amigo do Sam Raimi, que era produtor do filme. Ah, calma. E o mais legal... Produtor de Xena também, né? É o produtor da série. É isso. Do filme original. Mas enfim, o mais legal também é que em 2008 saiu pela Dynamite Entertainment dois crossovers entre Xena e Army of Dark. Então a participação dela na série, não sei se foi proposital, mas é mais uma referência pra quem conhece todo o universo da série. E o Bruce Campbell não fez nenhuma pontinha em Xena? Não, em Xena. Acho que tem capítulo que ele, do Xena que ele aparece. Não sei se é do Xena ou do Hércules. Eu acho que ele aparece na Xena sim, cara. É, eu não lembro, cara. Eu sei que o irmão do Sam Raimi, que é o Ted, lá na segunda e terceira temporada, ele era um dos protagonistas de Xena também. Sim, ele era o cara, o babaquinho lá, né? Isso, ele mesmo. Essa primeira temporada, então, ela serve pra gente conhecer esses personagens, a gente conhece, começa a ver a trajetória deles, começa a entender quem é o inimigo de verdade, que é a Ruby. E, assim, eu, de antemão, eu acho que é a melhor, é a minha temporada preferida, a temporada que eu mais gosto. Talvez porque eu não conhecia os personagens, mas foi a primeira, o impacto do teor da série, de como ela funcionar, e acho que os acontecimentos dela são mais legais, e enfim, os capítulos me atraíram mais como um todo, né, nessa primeira temporada. Pra mim, que gosta muito dos filmes, dos clássicos, essa primeira temporada é a melhor, no meu ponto de vista, principalmente pelas referências que ela traz. Porque você tem a volta do Ash à cabana, você tem vilões icônicos dos filmes, você tem a mão assassina, você tem a cabeça da namorada que ele reencontra, você tem a luta dos dois Ashes, que é um bagulho, porra, clássico pra caralho do filme, dentre outros momentos muito marcantes, assim. O que eu acho muito legal é esse negócio da cabana, que a cabana é igualzinha, cara. Os caras refizeram o mínimo detalhe, sabe? Sim. Puta que pariu, velho. Questão de detalhe... Em questão de produção geral, assim, meu, essa série é muito boa. Detalhe, a questão das maquiagens e dos efeitos práticos. Meu, as maquiagens dos monstros, caralho, velho, que top. Eles invocaram aquele demônio Eligus lá, no episódio que eles vão verificar o negócio do livro. Caralho, velho, meu... Maravilhoso, perfeito, macabro, bagulho bizarro. E a forma que ele se apresentava, com o corpo vibrando, assim, esquisito, como se fosse uma coisa temporal que não pode estar ali naquela dimensão. Sei lá, velho. É muito bom, velho. Esse capítulo é muito legal porque ele tem dois momentos, né? Tem esse momento do monstro aparecendo e tal, que é bem assustador, realmente. Porra. Você nunca sabe de onde ele tá e tal. E o momento cômico, cara, quando o Ash fala assim: isso daí foi uma má ideia. Assim, quando eles invocam o bicho. Ele reclama da foto e fala: puta, como você é feio, ó. Bem diferente da foto. Tá precisando se atualizar, viu? Cara, e o monstro, esse efeito que colocaram, parecia que ele era 3D, né, cara? Se colocasse um óculos 3D daqueles antigos, que é vermelho e azul, uhum, talvez visse ele de uma forma diferente. Não sei se... Eu, na verdade, não sei se tinha esse efeito, mas eu imaginava que sim, porque ele ficava, né, meio azul, meio vermelho, assim, meio... Ou ele sairia da TV e mataria você. Esse é o perigo. É melhor não, né? É. mas essa primeira temporada, ela já tá recheada de tudo que a série vai ter, né? Que são a comédia escrachada, é o sangue jogado pra todo lado, e as batalhas, enfim. Ela dá bem o tom do que vai guiar a série até o final. E constrói a história, né? Essa primeira temporada, basicamente, é apresentar os personagens e eles indo atrás de destruir o Necronomicon, né? O Ash quer destruir o Necronomicon, quer dar um jeito de destruir o Necronomicon. E acaba encontrando a Ruby, que é a antagonista, que é a criadora do Necronomicon, né? Que é uma das traidoras. A gente vai descobrir depois o que de fato ela é, né? Mas é o demônio, que é o principal demônio que tá contra ele, né? E também a gente começa a entender o tamanho do Ash, né? Que o Ash não é, tipo, só um cara que fez merda. Ele é o salvador da humanidade, né? Ele é predestinado, né, cara? E toda a merda que aconteceu tinha que ter acontecido com ele, senão o demônio teria sucesso em voltar pra Terra. É, no filme 3 aparece que ele... aparece um desenho dele dentro do livro e tal, então realmente ele é um cara especial, né? Na série a gente tem mais noção disso. Mas uma parada que eu ia comentar antes da gente... Não sei se eu vou passar pra segunda temporada agora, mas uma parada que eu gostei muito que eles mantiveram na série foi aquela câmera que o Sam Raimi meio que criou. Puta que pariu, mano. Porra, aquilo é muito show legal, cara. Ah, Steadicam, né? Muito legal. Puta, eu achei aquilo muito legal porque é uma parada muito de filme dos anos 80, né, cara? O mal que persegue e tal, mas não é o mal em si, né? Porque não tem não tem, sei lá, não tem forma nem nada. Puta, achei muito foda isso. Acho que o Evil Dead, ele deixou algumas marcas registradas, né? Tipo, essa câmera aí do moço perseguindo, a própria maquiagem dos demônios, são marcas muito fortes do Evil Dead. É, o próprio terror na cabana, acredito que vem muito de Evil Dead, sabia? Sim, também. Que foi muito usado por muitos filmes posteriormente, né? Nem sempre muito, muito bem usado, né? Mas, enfim, criou marcas. E a série também funciona como uma grande homenagem a tudo isso que o Sam Raimi criou e pela trilogia clássica, né? Continuar a história, obviamente, pra tentar atingir novas gerações, né? Novas pessoas que não conhecem, podem conhecer por agora. E, com certeza, alguém que às vezes não assistiu a trilogia original, mas já viu algum filme de terror que tinha essa câmera ou a cabana ou coisas que ele criou lá atrás, né? E referencia. Ah, só pra dar mais uma menção, não que seja só da primeira temporada, mas cá entre nós, a trilha sonora dessa série é maravilhosa, viu? Se eu não me engano, a trilha sonora é do mesmo o compositor que foi, assim, sem ser a trilha sonora a original. A trilha sonora original é do mesmo cara que compôs pros filmes, né? Uhum. Então isso já é mais um ponto da produção, não só da equipe de execução, da produção em geral, né? Mas também trilha sonora, trouxeram de volta. Todos os pequenos detalhes, né? Eles trouxeram de volta pra essa série. E a trilha sonora é sensacional, tanto a original quanto a trilha sonora de músicas, né? De bandas dos anos 80 ali que o Ash coloca sempre pra tocar. Sim, os personagens também, cara. O Ted Raimi, ele tava nos filmes, ele era o amigo do Ash lá na cabana. A namorada do Ash é também a mesma atriz. Sim. A mulher que aparece no segundo episódio, ela também tá no filme. Então, puta, o esmero pra fazer a série, cara, é algo inegável. Assim, os caras fizeram a parada com gosto. E o primeiro episódio, ele é dirigido pelo próprio Sam Raimi, né? Então, ele tem a cara realmente, ele que meio que escreveu e sedimentou ali, ó, a série vai ser desse jeito e é bom que seja assim. Isso que você falou é muito bom, porque você nota que tem um carinho por detrás dessa série, independente do dinheiro que eles obviamente estavam pensando que iam ganhar, mas, meu, você conseguir juntar toda a equipe, praticamente toda a equipe original dos filmes, chegar pro cara e falar, meu, lembra daquele filme lá, ó, quero fazer uma série, meu, quero contar com você, sem cara, aí o cara fala, ah, beleza, vamos, show de bola, e você vê em questão de atuação, dos efeitos, tudo que eles empregaram que vem do clássico, cara, isso demonstra muito carinho pela obra, assim, é muito show. Let's go get some answers. We gave peace a chance. Now it's time for war. A gente entra na segunda temporada. A segunda temporada é meio que a volta às origens, né? O Ash tá querendo destruir o Necronomicon, né? Então, na segunda temporada, ele vai voltar pra Elgrove, né? Que é a cidade que ele cresceu e vai encontrar pessoas tipo o pai dele. E ela se passa inteira, né? A segunda temporada se passa inteira em Elgrove, né? Ou a segunda é a terceira. A segunda é a terceira. A terceira também, né? E na segunda ele volta e vai... O primeiro episódio é lá em Jacksonville, lá onde ele queria o sonho dele. Ah, tá. O primeiro é verdade. O primeiro é lá, né? É bem isso, mas o episódio em si termina já com ele voltando pra... É. Sabendo que tem que voltar pra Elk Grove. E o que? Essa parte do Jacksonville mostra muito o que é o Ash. Como ele viveu durante 30 anos, né, cara? É, não, é assim, ele fez um acordo com um demônio e foda-se, ah, toma conta aí e se invade aí, tô nem aí, cara. Eu vou morar em Jacksonville e tomar cerveja e foda-se. E, em direta parte, pra algumas séries, assim, que tem os personagens que ficam em castelos e sugam sangue à noite, que eles tentam mostrar o cara depressivo a todos os episódios, aqui você vê uma série que consegue mostrar o outro lado da moeda de uma situação que a gente conhece, que é mostrando o pós-evento do filme, como era a vida social, o que aconteceu com o Ash na vida dele. Em lances inteligentes, sem precisar prender você em todos os episódios, contando sobre o passado dele. Essa é uma indireta parte que eu dou pra uma série de vampiros com castelos que teletransportam. De animação da Netflix? Prefiro não comentar. Tudo bem, eu acho que a gente entendeu. Mas enfim, e nessa volta, o Groover vai encontrar muitos personagens nessa volta ele vai encontrar muitos personagens e pessoas ali do passado dele. Então a gente vai encontrar o pai dele, que é o personagem que a gente comentou aqui, que é um personagem sensacional. Puta, o primeiro encontro deles é chorar de rir, velho. Puta, cara, pariu. Muito bom, cara. Ele chama o Pablo de imigrante legal e nunca tinha visto. O cara é você, um imigrante legal e não sei, e é gostosa. Você já pediu ser green card? Cara, mas é muito bom essa cena. Que minutos antes o Ash tinha dito assim: não, meus pais estão mortos, não sei o quê. Aí ele entra, ele quase leva um tiro na cabeça. Aí ele se apresenta a Kelly: ué, você não tava morto? Aí ela: não, a gente tava morto um pro outro. Tipo, cara, olha a relação desses dois. Meu Deus do céu. Aí a gente começa a conhecer o passado da cidade. Todo mundo na cidade acreditando que o Ash é o grande vilão da história. Sempre foi o assassino da irmã, assassino da namorada, assassino o Ash /Slash. Amigos, né? O Ash /Slash. É, mas o mais legal também é descobrir que ele sofria bullying na escola. Slash. Ashley. Aí você conhece também uma ex-namorada dele, que tá casada com um cara que ele zoava, que virou policial. Tem o mesmo nome da namorada. Então. Dos filmes. É a mesma, então. Não é o nome? Não é a mesma? Não, é o mesmo nome. Não, é o mesmo nome só. Uma das namoradas que aparece, uma das namoradas que ele teve algumas, né? É quando ele vai pra cabana, aquela cabeça é a mesma, que até dá uma chupeta ali. Sim. Ela é a mesma do filme, né? Essa segunda temporada, ela pra mim deu uma decaída em alguns episódios, mas tem uns episódios muito fodas, assim, tipo, o episódio até o 4, o 4 mesmo, que lembra aquele filme que é um livro do Stephen King, do carro Christine. Puta, cara, que pariu. Foda, muito Christine esse episódio. E eu vou falar pra vocês. Esse capítulo é muito bom. Os efeitos em geral práticos que eles usaram pra animar um carro pra virar um demônio. Puta que pariu, velho. Ficou maravilhoso aquilo, meu. Muito foda mesmo. E o final impactante, né? Uhum. Nessa a gente tem bastante evolução dos personagens. É, você começa a ter mais do Pablo, né, que mostra que tem alguma coisa a mais alguma, tem alguma relação a mais dele com o livro, e isso vai evoluindo ao longo da série. É como o nosso amigo falou, a Kelly que ficou um pouquinho mais de lado, o Pablo teve mais destaque nessa temporada. Eu acho que essa temporada tem assim, a gente tá falando de uma série que desde o primeiro capítulo chove sangue na tela, e nos personagens literalmente, né, eles tomam um banho de sangue todos os capítulos, mas essa temporada tem o capítulo mais nojento de todos, que é o do Necrotério. É disparado pra mim o mais nojento. Não sei se vocês acharam algum pior, eu achei esse, não, o esse pior com certeza. Ele abriu o cérebro, né? Piroca na cara, né, velho? Puta merda. Nossa, cara, cocô. Tem tudo que você pode imaginar, velho. Cara, mas esse episódio, cara, ele me deu o maior susto da série. Cara, é a cena, eu tenho um pavor daquilo. É a cena do corpo lá da Lilia, a velha demoníaca lá. Ela sai da gaveta onde ela tá, e ela corta o tendão de Aquiles do legista, cara. Esse tipo de Pet Cemetery. De ferida, me dá uma angústia, velho. Mano, eu fico imaginando, mano, você cortar o tendão do pé, velho, deve ser horrível. Cara, eu acho que a única coisa pior é aquele, o banho de porra que tem na terceira temporada, hein, cara? não sei. Também eu acho que esse episódio tá chegando ali perto, só que ele como a cena é mais curta, talvez ela não chegou. Esse episódio é praticamente o episódio inteiro ali, né, naquela cena bizarra. É, o Ash nesse episódio, ele já tomou um banho de sangue de todos os cadáveres que ele abriu inutilmente. Então ali ele já tomou um sangue de... Não, é engraçado, eu dei risada. Nossa, o cara costurado bonitinho com o formato do livro, ele falou que ia começar por isso, né? Não, cara, mas é muito legal a zoeira que ele falando com ele mesmo. Porra, Ash, por que você não checa antes de sair abrindo? É, exatamente. Depois do banho de sangue, você tem ele lutando contra as vísceras do cara. Aí ele toma uma piroca na cara, entra no ânus do cara. Cara, mais nojento do que entrar no ânus ali, cara, é que o cara tinha uma braguilha com uma argola de touro na cabeça da mula, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, foi sinistro. Cara, depois desse capítulo, eu falei, não duvido de mais nada, cara. Pode não, e detalhe. Eu acho que ela começou a perder audiência ali, né? Quando ele tava dentro dos pedaços de carne do cara, depois de ter passado pelo ânus e ter dado um beijo na piroquinha, ele ainda fez blowjob pra aquela tripa que ela entrou na boca dele ainda, hein? Ah, verdade. Esse capítulo é foda, realmente. Cara, mas o Ivaldo falou da primeira temporada, o Fábio falou que já não gostou tanto. Pra mim, essa é a melhor temporada da série. Ela é pouca coisa melhor que a primeira, mas assim, ela pegou o nível de escrotidão da primeira, e justamente com esse episódio falou, vamos subir um pouco a barra, só vai ficar aqui quem realmente gosta do que a gente tá fazendo. Eu fui até o final, tá ligado? Porque realmente é muito bom. Nessa segunda temporada a gente tem uma mudança importante, porque quando foi apresentada a antagonista da série, a Ruby, nessa segunda temporada ela meio que vai entrar, meio que não, né? Ela entra no time do Ash porque ela precisa salvar a própria pele, né? E o plano dela inclui o Ash, inclui aquele grupo, e agora eles estão do mesmo lado, né? É, deu merda com os filhos dela, né? Que foram os planos dela da primeira temporada, agora ela tem que pegar a ajuda deles pra poder resolver, porque eles querem trazer outra coisa. Os filhos dela são esteticamente legais, mas não são inúteis, não acharam? Não, ótima maquiagem / se não existisse, não faria diferença. Estão ali, mas também... Nessa temporada também tem uma parada que eu não sou muito fã, não, que é o bonequinho lá, o Ash Slash lá, o Puppet. Eu acho meio... Eu dei risada pra caralho. Eu achei engraçado. Eu ri demais. O episódio do sanatório pra mim é o melhor de toda a série. Uau, aquele episódio é genial, velho. Eu acho esse episódio maravilhoso. Eu achei que ele saiu muito da proposta. Não sei, eu particularmente achei cansativo. Esses são 3 ou 4 episódios que se passam lá dentro, né, cara? É, não, do sétimo pra frente, eu acho. São os últimos, né? Mas eu falo o episódio específico que tem a manipulação na cabeça dele. É. Esse episódio é muito bom, cara. É, o que funciona também é a luta, né? Tem uma luta lá que a Kelly vai lutar com os fantoches também, que é sensacional. Sim. Eu, pelo menos, achei incrível. Essa luta é muito boa. Mas essa temporada, a Ruby vai pro time do Ash, né? Vamos dizer assim, mesmo porque aparece um novo demônio, um novo antagonista direto da série, que é o Baal. Ou o Bill, né? É o Bill. O Ash apelida, né? Que é o novo demônio que voltou e tal. E que é o grande medo da Ruby, né? Que é o grande medo, né? Acho que é o muito forte, muito mais forte que ela. Enfim, é um. Ela sabia que os filhos dela queriam um livro pra trazer o Baal de volta. Uhum. E a série vai girar em torno da segunda temporada dessa batalha pra tentar derrotar o Baal. Que é um personagem que é um personagem legal, assim. Sei lá, ele não cheira nem fede. Tá legal, faz bem o papel dele. É um personagem forte, é legal os poderes dele. Como ele manipula as pessoas, acho que funciona bem nessa temporada. Cara, eu bati o olho nele, me veio um cara na cabeça, ele me lembrou o Chuck. Putz, o boneco assassino. Só que na versão humana. Tô ligado, o assassino do Chuck. O assassino, né? Eu lembrei daquele cara que faz o Maniac Cop lá, que tem um queixão, sabe, que morreu faz um pouco tempo. O Robert Zedar. Isso. Ele não parece, mas eu alguma coisa assim, sei lá. E também me lembrou aquele cara do The Room. Ah, o cara é bem comum. Tommy Wiseau. Não veja Maniac Cop, veja Samurai Cop no Nerd Patriarca. Ah. Olha a propaganda. É verdade, a gente gravou o Bom, Mal e Feio Cops e Samurai Cop tá lá representado. Você ouviu? Samurai Cop, sensacional, cara. Que pariu. Assista Samurai Cop, sensacional. Mas enfim, voltando aqui à série, esse vilão é legal, até funciona. A temporada é um pouquinho assim. A primeira a gente tem mais ou menos a mesma coisa acontecendo, sempre lutando com os demônios e tal, mas indo pra frente, né? Nessa a gente tem uma quebra, por exemplo, a quebra do demônio controlar a mente, levar o Ash pra aquela parte do hospício, dá uma mudança de ritmo nessa temporada. Sim, realmente dá uma quebra. Que pra alguns pode ser chato, pra alguns pode ser, alguém pode não ter gostado da parte que o Ash ficou preso lá no manicômio, que o cara controlou a mente dele. Tem outros podem ter achado legal, né, essa mudança. Eu, particularmente, achei legal. Não, eu gostei pra caramba. Eu achei só que ficou, tipo assim, o que eu percebi foi, parecia que a série não tava meio que sem propósito ali, porque ele tava numa parada, mas depois a gente descobre que tem um propósito, porque é o Baal que tá por trás de tudo. deles, sim, e etc. Porque a princípio você fica, eu fiquei sem entender. Eu falei, caralho, será que por eu quê, né? Episódio, mano? É, então, ficou meio confuso. É porque assim, num determinado tempo você sabe que o Baal tá fazendo alguma coisa. Só que num outro momento, o Ash pega a outra menina e se junta e começa a fazer uma missão lá dentro. Então aí você se perde. É. E outra, mano, tem um agravante também que na época eu não morava aqui onde eu moro e eu trabalho aqui na Zona Leste. E eu assistia no metrô. Então você não tem a atenção 100%, né? Dentro do assistindo de transporte público. Talvez isso também tenha sido um ponto. Pode ter atrapalhado realmente, mas eu acho que funciona bem, assim, o vilão, o que acontece com os personagens. Outro episódio que, pra mim, teve uma pequena quebra, mas assim, é momentâneo, né, que o episódio inteiro foi ruim, mas foi aquele momento que eles foram, do nada, com uma balada, tomar a chupada voadora lá, bebida rosa aleatória, aí eles ficaram na balada, ali meio que se perdeu um pouquinho, sabe? Tem uma cena muito boa nessa. Eu achei da hora, velho. Quando ele faz o drink game com os caras. Sim. Vamos falar alguma coisa que a gente fez recentemente. Se você não fez, você toma. Quem roubou um Delta cor amarela, não sei o quê? Com um livro amaldiçoado? Ninguém. Um personagem que aparece também, que a gente comentou só que o ator é o mesmo, mas o Chet, que é um grande amigo dele ali da época do Del Grupo, também volta e aparece bastante nessa temporada. O personagem morre de novo, pô, mas é um personagem que aparece bastante durante a temporada. É um personagem legal, né? Ele funciona também. É, ele que é o irmão do Sam Raimi, né? Um dos, né? Ele é um dos, né? É o Ted Raimi. Só uma outra curiosidade aqui. Ele e o Bruce Campbell são os dois únicos atores que participaram de todas as coisas já envolvendo Ash vs Evil Dead. Filme, série, jogo que saiu pra PC. A cena dele dentro do carro, indo atrás, perseguindo lá o Delta, é muito engraçado. Olha pra trás, por que tem uma motosserra aqui atrás? Não, é porque eu vou fazer escultura de gelo. Tá, mas por que tem uma espingarda? Não, é pra se eles não pagarem a escultura. Eu dei risada demais disso também, velho. Puta que pariu. Cara, tem uma parada muito obscura, mas que é bem legal nessa série. Eu descobri ouvindo algum podcast, não lembro qual foi, que o pai do Ash, ele é o Lee Majors, que é o cara que fazia o Homem de 6 milhões de dólares. Sim. E ele morre, né? Ele é atropelado e a cabeça dele explode, né? O Ash fica até botando o miolinho pra dentro da cabeça dele de volta. Pô, que dó, né? Quando o Ash faz as pazes, enfim, né? O pai descobre que ele... Só que o foda dessa parada é que o olho dele cai e o Ash pisa sem querer no olho dele. E isso é uma referência ao ator, né? Porque o ator usava um olho biônico na série dele também, né? E aí meio que ele destruiu o olho. Tinha que ter um olho biônico de novo, sei lá, qualquer porra assim. Mas, puta, achei muito legal a morte dele, ele botando lá o cérebrozinho de volta. Muito triste, realmente, cara. É triste, né? Porque o Ash, puta merda, ele consegue, foge, escapa dele, né? Não tem nada no alcance dele. Não, todo mundo dele morre. Não tem jeito, né? O segredo tá na bunda, filho. Cara, tem uma outra cena desse mesmo episódio que eu acho muito legal. É o pai do Ash dando em cima da Ruth sem saber que ela é um demônio. Nossa, é muito bom. Puta, cara, é muito bom. Aí ele começa a passar a mão nela, assim, aí ela vai, tipo, ameaça matar ele. Aí daqui a pouco chega o Ash e ele... Ah, ela tava me dando abertura, né? É. Ele fala, por que você tá atrás do meu filho? Ele é sangue do meu sangue, eu tenho o mesmo leitinho que ele tem. Mano, o velho é muito sem noção, cara. O Ash ainda tem um pin de bom senso. É pouco, mas ainda tem. O pai dele é coleira sua. É, já tá nas últimas, né? Ele fala assim, o que eu falar é lucro, né? Se alguém aceitar, vamos lá. Mas realmente é engraçado. Os dois personagens, né? Você vê a comparação dos dois, com os dois são iguais, só que um é realmente mais um pouquinho mais louco, né? Quando o pai do Ash conheceu a Ruby, ele já olhou pra cara dele e falou, não sei o que eles vão fazer, mas eu tô afim de fornicação. Então, você se vira aí que eu vou... Cara, a segunda temporada, o que eu não gosto da segunda temporada é a viagem no tempo. Caraca, velho, referência ao De Volta para o Futuro, pô. É até citado na série. Eu tô ligado, cara. Eu achei legal o trabalho que fizeram, tal, os detalhes, sabe? Que ele para ver o bêbado assim, e quando ele volta no passado, é ele que deu a cerveja pro cara tomar, tá ligado? Eu acho muito legal isso. Mas eu achei que ficou mal resolvido. Porque viagem no tempo não tem como, cara. Foi meio jogado, isso é, eu concordo com você também. Mas achei legal, cara. Principalmente que ele chega lá e aí tá passando. Aí ele para na frente ao cinema, eu acho, né? Aí tá em cartaz lá o Sexta-feira 13. Eu achei legal a referência ali. Fala, porra, ó, a gente lembra que mesmo que um dos os filmes, eles todos. É, Sexta-feira 13. Mentira, não é Sexta-feira 13, acho que é o do Fred, se eu não me engano, lá o. A Nightmare on Elm Street. Eles referenciam, né, cara? Todos os filmes se referenciam, né? O Ash, dentro de algum filme do Fred, alguém tá assistindo o filme o Evil Dead, e tem a luva do Fred em um dos filmes, e no Jason tem o Necronomicon. Né? Achei legal essa referência. É, tem outras pequenas referências também da própria Stars, né? Que quando eles conhecem o pai do Ash, o que ele tá assistindo na TV era Spartacus, que era aquele seriado do próprio canal, e onde trabalhava Lucy Lawless também. Sim. Eu acho legal um monte de coisa que se mistura. É, mesmo porque os produtos, o pessoal todo envolvido, né, já colocam uns pitaquinhos ali dentro da série. Envolvido nessas outras séries e no Ash vs. Evil Dead. É a mesma galera, né, cara? O Sam Raimi, ele era produtor executivo do Spartacus, e é bastante gente de uma série, daquela série foi pro Ash vs. Evil Dead. O Ivaldo não gostou da cena do necrotério porque tem piroca e etc, então ele não vai gostar de Spartacus, porque tem piroca e sangue muito, cara. Eu assisti as primeiras temporadas. Realmente era piroca, piroca, piroca, luta. Piroca, piroca, piroca, sangue. Mas tem a Lucy Lawless pelada, cara. Olha, tá vendo? Não é de se jogar fora. Não ela, a série. Jamais, a Lucy Lawless, por favor, cara. O que eu gostei dessa transição do tempo aí que ele fez é porque, assim como o começo da temporada mostrou um pouco de como foi a vida do Ash nesses 30 anos após os eventos do filme, a gente teve aqui uma breve ideia de como foi um pouco antes dele chegar na cabana. Que era o cara com a mulher dele presa, já lá no porão, tentando arranjar alguém pra poder trocar de corpo. Você vê o cara com o livro, estudando o livro. Tem umas referenciazinhas legais também. É, que é muito ligado ao Evil Dead 2. É que sim. Foi o professor que leu o Necronômico. Quer dizer, a filha do professor que leu o livro, né? Mas eu acho que funciona essa parte da viagem do tempo. É o que funciona pra você trazer de volta um antagonista, né? Que é o Ruby. Sim. É, na verdade eles foram pra salvar o Pablo, né? É, foram pra salvar o Pablo, exatamente. Mas funcionava mais pra salvar o Pablo e pra trazer de volta um inimigo, né? Que é a Ruby. Não, isso aí aconteceu por acidente. Mas eles queriam salvar o Pablo e eles perceberam que se eles fossem no passado, eles poderiam chegar lá antes do Ash ter lido o livro inicialmente, a namorada dele, que seja. Então eles poderiam tentar desfazer ali antes de tudo começar, além de salvar o Pablo. Mas nos bastidores a gente sabia que era só pra ter um inimigo de volta. Exatamente. Porque senão não teria a terceira temporada. Só pra lembrar uma coisa que a gente já mencionou, mais uma questão de referência forte que teve nessa segunda temporada foi o confronto do Ash com a irmã dele, que é a do primeiro filme, se não me engano. Sim, né? É a mesma atriz. É a mesma atriz, por sinal. Que também é legal, né? Assim, os confrontos, as cenas já são bem legais, né? Em geral. Elas funcionam muito bem, são bem coreografadas, são bem legais. Assim, não é uma luta marcial, mas é bem legal como eles gravam as cenas, né? E os dublês jogados na parede o tempo todo. Parabéns pra eles, viu? Os caras aguentam porrada. First Linda, then Cheryl. Chet. Pop. Then Pablo. I'm not dead. You were. Kelly. And me. Yeah, my daughter too. Come on, enough is enough. I'm gonna find this Ruby and put an end to this once and for all. You know what? This time I'm serious. Bem, a gente chegando na terceira temporada, que é o final da série, né? Eu não sei se eles anunciaram o cancelamento antes mesmo de começar a terceira temporada ou se ele tava já terminando, assim. Faltavam 3 episódios. Ah, eles anunciaram. E é uma terceira temporada que, como eu comentei no começo do cast, eu achei que ela perdeu um pouco do resto da temporada. Ela colocou muita coisa, foi muito corrida, mas que mesmo assim é legal. Não deixa de ser boa. Vocês gostaram da terceira temporada, da resolução da série? Cara, eu vou ser sincero, eu gostei muito dessa temporada. Eu gostei menos do que eu gostei da segunda. É, eu também gostei um pouquinho menos. Achei que teve personagem demais, evento demais acontecendo em cima da hora. Mas em geral tem coisas que eu achei maravilhosas. Mas, sei lá. É aquilo que eu falei mais cedo, ela acho que tentou se levar um pouco a sério demais. Já não funcionou. A gente sabe porque as duas primeiras é galhofa pura 100% do tempo. Aí nessa cai um pouco, mas ficou faltando aquela coisinha, assim. Mas ainda é muito boa. É, nas primeiras ele não tinha muito freio, né? Nessa aqui ele tinha toda a preocupação com a filha. Então você já tem ele mais, né? Ah, cara, essa filha, ela é uma das coisas que mais me incomoda nessa temporada. Então. Porque ela é apresentada como uma menininha do ensino médio ali, só quer se formar pra ir embora, que não sei o quê. Caga pro nosso personagem. Aí a série toda, até um episódio fala que toda essa terceira temporada ela acontece em 3 dias. Toda essa merda aconteceu em 3 dias. Aí aparece os cavaleiros da Suméria, de não sei da onde. Sim. Aí tá assim, um morre, aí aparece uma tropa inteira que não serve pra bosta nenhuma. Uhum. E ela em 3 dias passa de um cara que era um merda a virar o maior herói dela. Ela passa a se importar, a chorar, vai tomar banho, funciona assim. Esses cavaleiros da Suméria aí, eles incomodaram bastante. Mas é por isso que eu acho que, assim, eles tinham muitas ideias, só que eles não tinham mais temporadas pra fazer. Os caras falam assim, só tem essa, tem que fazer tudo nessa. E tacaram coisas nessa temporada. Com certeza, a ideia da filha é muito boa, a ideia dos cavaleiros também pode funcionar, a ideia dos outros senhores das trevas lá, dos The Dark Ones, também pode funcionar muito bem, mas foi tudo muito rápido, né? Porque eles não tinham tempo. Tinham 10 episódios de 20 minutos, de 30 minutos. Ah, 20 minutos, né? Tirando os contos de apresentação, essas coisas. Eu acho que a ideia era que a filha do Ash fosse a sucessora, né? Mas, pelo visto, eles ficaram sabendo do cancelamento, talvez, no meio já, né? Antes das últimas filmagens. E eles resolveram encerrar. Porque no dia que saiu a notícia do cancelamento, o Ash, ele falou, eu já sabia que ia ser cancelada. Porque nossa audiência tem caído muito, mas é uma queda muito, muito grande. E ele falou, o que poderia acontecer é ter um gancho do final da terceira temporada para um novo filme. Mas ele já deu declarações dizendo que se aposentou do Ash, mas sei lá. Mas a princípio eu realmente achei que ela ia ser a sucessora. Eu até curti a personagem, a atriz, ela tava mandando bem lá, era meio porra louca que nem o Ash, assim. Sim. Gostei da atriz e tal. E até pra poder dar um pouco mais de espaço pra ela, eles meio que mataram a Kelly, né, num certo momento. E ela ficou só de cadáver lá, de morto muito louco. Não, são os dois personagens, os do time do Ash, que acabam de alguma maneira durante a série morrendo e o Ash tendo que ir atrás, né? Aí se importa realmente com aqueles dois personagens, né? Três, né? Porque o Ash também morre. Também, né? Mas isso que o Fábio falou é verdade. A personagem, ela tem algumas coisas legais. O que eu não gostei foi como ela foi desenvolvida. Sim. Foi muito apressado, cara. É que em grande parte dos episódios, ela fica, ai, Pepe, eu te odeio, eu quero ir embora. Aí do nada ela, pum. Então, no começo era assim, você é um lixo, ai que não sei o que, você não vale porra nenhuma. Três episódios depois, ai pai, não sei o que. Começa a dar beijinho e fala, cara, sabe? Esse desenvolvimento de personagem que não ficou legal. Mas algumas coisas que ela faz, quando ela tá sozinha, principalmente, quando ela fica sozinha na casa, aí dá a gente entender, opa, então o gene do Ash tá ali. Ela é uma Williams, né? Dá pra perceber, isso, né? É uma Williams de algum jeito, né? Ah, mas pra mim... Eu acho que no começo a relação entre os dois acabou sendo muito forçada. Sim. Mas pra mim os melhores momentos dela é quando ela se fode. Toma banho de sangue, os caras vão pra cima dela. Isso, mas é quando ela tem que se virar sozinha, cara. Porque quando ela tá na presença dos outros, ela larga tudo pros outros fazer. Não, só não, quando ela é jogada sozinha que ela se vira e ela entendeu o que tá acontecendo. Puta, o enterro da mãe dela foi genial aquilo ali, cara. Eu ri demais. Eu acho que uma das cenas que eu mais gostei na série é nessa temporada é, como o Ivaldo já falou, a luta dela com um celular. Cara, toda aquela cena é muito boa, cara. Que é mais pra frente, né? É a Brand, né? O nome da personagem é Brand, né? A gente não sei se a gente chegou a falar. É a Brand. Sem contar que tem uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar que é maravilhosa. A propaganda da loja do Ash. Muito bobo. Que é a primeira cena da temporada. É a primeira cena. Ele colocando lá a motosserra. Ele, hoje, Ash Slash, hoje eu vou retalhar os preços altos. E ele é muito cara de pau. E pra aquela pessoa especial, nós temos Judas. E a gente compra porque o personagem faria isso. Ele faria. faria, exatamente. É, cara. Porque da segunda pra terceira temporada a gente tem o. Na segunda, o Ash, o monstro da cidade. Na terceira, o Ash, o herói da cidade. O cara todo mundo gosta, né? Na terceira. É, não, mas isso já veio na segunda. Porque na segunda, quando a Cheryl volta, ele mata ela de novo. Aí é aquela cena que ele sai da casa, ele dá um tiro nela e fala: não, ela é um demônio, vocês vão ver. Aí ela levanta, aí todo mundo, oh, ela tá viva, que não sei o que. Ele pega e dá outro tiro nela. Só que aí ela levanta a demoníaca e aí todo mundo passa a acreditar que a sim, história que ele tem é contado há 30 anos era verdade. Só que como ele então vai ele pro... Ele termina a segunda temporada herói da cidade e vai assim na terceira. Só que desaparecido, né? Porque ele vai pro hospício, depois volta no passado, aí depois... Não é que ele vai pro hospício, é que o episódio do hospício é toda uma manipulação na cabeça dele, cara. Aquele primeiro episódio. É. Depois eles estão num outro lugar. É, no final da segunda ele já tá na cidade normal, já tá vivendo normal. Não, é verdade. Exatamente. Ele fez lá todo o processo pra voltar no tempo e aí o... a gente descobre que o Baal tava encarnado no corpo do Pablo. Tinha feito a transferência. E nessa terceira temporada, vocês falaram do comercial porque ele tem uma loja agora, uma loja de materiais de construção lá. Que ele herdou do de pai. Ferramentas, que ele herdou no pai. E uma das coisas mais legais dessa temporada que eu gostei demais foi o pai dele ter voltado em espírito, né? Talvez isso é sensacional, cara. É, primeiro ele volta como um Deadite e depois como um espírito, né? Não, é o melhor que o Pablo fica vendendo burrito, né? É. Nada sugestivo. Fish and chips. Que era o sonho da vida dele, né, cara? Ele fala isso na segunda temporada. Peixe e peças de computador. É. Ele fala, fish and chips, isso, igual chip de computador. Mas nessa terceira temporada, eu imagino que, como era a última, talvez o canal liberou um pouquinho mais a verba pra efeitos especiais, né? Porque essa, ela exige mais de efeitos especiais, principalmente no final, ali, naquelas batalhas gigantes, quando o mundo vai pro caralho de fato. E é legal, cara, é legal como eles fizeram, é legal os monstros. Essa temporada também aparece muitos monstros diferentes, porra, né? Tem o celular, mesmo o celular, ou aquele monstro pequeno. Tem aqueles cavaleiros que, quando eles atravessam a fenda, voltam de uma maneira, se funde com o outro, vira um monstro bizarro. Tem um monstro gigantesco do final. Então eles investiram um pouco mais esses efeitos desses monstros, né? É, já logo na primeira batalha que eles enfrentaram lá o Cougar, sei lá como é que ele chama, a fantasia de urso lá da escola, os efeitos estavam ótimos ali, por sinal. Sim, tava um filme de terror foda ali, né, cara? Bem legal, cara. Isso aí eu achei muito legal. Lembrou muito, muito esses filmes de terror dos anos 90 aí, daquela era lá, Pânico, essas porra assim. Lembrou bastante. Pareceu mesmo, né? Uma baita de uma referência ali pra aqueles filmes slashers clássicos, né? E a gente tem várias partes. A gente tem uma parte também do Mini Ash, né? Que também gera cenas sensacionais, né? Durante a temporada. É, o bebê da Ruby é macabro. E dá bastante trabalho. Puta que pariu. E ele vai crescendo, né? Quando eu vi ele com a motosserrinha, eu falei, putz, isso é sensacional. Cara, mas é muito bom quando ele mata aquela menina que tava presa, a Aide, quando ele mata ela, e aí ele começa a lutar com o Ash, ele bota a cabeça, dá uma risadinha, aí sai, começa a bater no Ash, aí bota... Cara, é uma cena de luta muito, muito da hora, cara, muito bem feita essa cena. Isso é errado de tantas formas possíveis. Cara, mas é muito boa essa cena. Não, cara, porque essa luta inteira é muito boa. E a resolução dela, pra mim, é fantástica. Quando eu olhei e vi o que ele fez, como ele prendeu o bebê, cara, inacreditável. E o mais legal depois é quando ele... ele prende o bebê, aí depois leva ele no porta-mala, aí o policial tá lá, ele abre o porta-mala, tá o bebê lá. Eu chorava de rir com essa porra dessa cena. Essa parte é a mais ri, a cena que eu mais ri da toda a série. E o engraçado é porque nessa temporada ele faz de tudo pra filha dele ver que ele não é um monstro, né? Mas tudo acontece pra mostrar que ele é um monstro de fato, né? Ele sequestra um bebê, mata a pessoa na frente dela, sai do caixão da mãe que era pra estar a mãe. Com a cabeça na mão, né? Detalhe. Com a cabeça na mão, tudo acontece pra prejudicar ele, cara. Mata o pai na frente da menina, dá um banho de sangue nela. Não, o que eu achei mais engraçado desse episódio é um específico que o nosso amigo aí comentou, que é o seguinte: tá uma porra louca acontecendo pra todo lado, mó B.O., mó dor de cabeça, uma situação complicada de se resolver, e o cara vai no banco de esperma dar uma checada lá, dar uma garantida. Puta que pariu. Esse capítulo é muito bizarro mesmo. Puta merda. Pô, eu acho que aí eles falam assim, puta, né, na segunda temporada teve o capítulo Necrotério, mas será que a gente consegue fazer algo pior? Vamos pensar aqui. Aí eles criaram esse capítulo aí pra tentar disputar. Eu não duvido, não. Ah, na mente desses caras, com certeza, eles pensaram nisso, viu? É na terceira temporada que o Pablo virou El Brujo Especial, né? El Brujo Especial. O que por certo tempo não serviu pra muita coisa. coisa. É, exatamente. Ah, serviu, cara. Eu achei que quando ele virou o Werebrewer especial, ele conseguia se comunicar pelo livro agora, ele conseguia ver o que estava acontecendo onde o livro estava. Ele tinha o poder lá da fenda, lá de abrir a fenda. Eu acho que só consegui com isso depois que ele virou. Não, esse poder sim. Que assim como, como eu, o Evaldo tá pensando, ele devia soltar umas magias. Ah, vocês queriam que ele soltasse bola de fogo. Consegui dar um soco, pelo menos, ele apanha de todo mundo. Cara, nessa temporada, no último episódio, tem uma parada muito foda. Depois vocês comentaram aí já algo que é parecido, mas é aqueles cortes rápidos que o Ash mexendo na arma, não sei o que, tá, né, tipo, preparando pra batalha, e aí é a hora que ele que pode ter um monstro gigante mandando na rua, ele entra dentro da casa, ele fecha a porta, bota uma cadeira na porta, caralho, cadeira, mas ainda não é isso, que aí ele senta e começa a beber várias Bud, né, e aí a filha dele fala, não, mas isso não é uma coisa de que o Williams faria, você é meu herói, não sei o que lá que ele fala, aí ele levanta com aquela pose, fala, então eu vou lá matar aquele, não, eu vou lá chutar a bunda daquele demônio gigante de sei lá quantos metros de altura. É muito engraçado. Primeiro de tudo, aí corta, ele tá fumando um baseado. Eu não vou enfrentar aquele moço chapado, né? Aí a filha dele pede um pouco e fala assim, não, eu nunca quero você usando drogas. Drogas não fazem bem. É legal que ele fala, eu vou enfrentar ele, eu vou derrotar ele, não importa se ele tem 2 ou 200 metros, não faz diferença. Cara, eu achei muito genial que a aparição desse monstro, tudo que rolou em volta, tem momento que me lembrou muito Cloverfield, cara. Principalmente na cena com os veículos ali atirando, caralho, velho, genial. É muito bem feito. Pra caralho. É bem feito. Parece também o Stranger Things, né, o químico. O Mind Flayer, isso que eu ia falar agora. Quando ele não apareceu ainda, só tem aquela sombra gigante dele. Sim, parece bastante. E realmente, muito bem feito, toda a parte, quando a cidade vai pra... Ah, uma coisa legal também, que eu achei bem legal, que talvez com mais tempo podia ser mais explorado, foi aquela dimensão, né, da fenda, que é o mundo que, de quem é morto. Sim, sim. Que quem vira um demônio, na verdade, né, morto. Não, quando... na verdade é só quem é morto pela adaga, né? Não, é quem é... Ou quem virou vira... demônio. É, ah, não, é porque o cavaleiro ele se matou, sim, na verdade. Sim, quem vira demônio também vai pra aquela dimensão. Que tem uma entidade foda pra caralho, hein, aquele monstro que tem naquela dimensão, puta que pariu. E é um negócio que também podia ser mais explorado com mais capítulos, mais tempo, uma nova temporada. É um negócio legal, eu gostei daquilo também. Não, esse monstro é o esperto de escola, né? Ninguém sai! Então, uma coisa que eu achei legal, que é da zoação da série, eu achei o bico, que eles estavam se escondendo ali e tinha pessoas vivas ali se escondendo também. Aí o policial falou pro Ash, mas o Ash é covarde, não sei o que lá, e saiu pra dedurar o Ash. E virou demônio também, foda-se. Vocês perceberam que, tipo, todo mundo correu, só deixaram o cadeirante pra trás? É verdade, que sacanagem, velho. Puta que pariu, velho. É foda. Não vou falar que é sensacional, porque isso é muito errado de várias maneiras, como o Ash fala durante a série. Mas, pô, assim, é a cara do Ash versus Evil Dead, cara. E o que vocês acharam da resolução da série? Assim, ele vai enfrentar o demônio, a gente sabe o que vai acontecer. E do gancho que eles deixaram pra quem sabe a esperança de que, por exemplo, nós que gostamos muito de uma nova temporada. Não, só pra comentar, a resolução da luta é muito... Ash vs. Uhum. Porque ele amarra a daga com o Durex. Com o canhão, velho. Com o Silver Tape, com né, Silver cara? Silver Tape, cara. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, mano, é muito bom isso, velho. E ficou bem legal, né? Eu não sei, alguém comentou no começo do cast que ficou meio sem resolução do que aconteceu com os outros personagens, né? Porque tem a resolução da batalha, depois a gente já pula pra aquela... É que o final da terceira temporada é praticamente o final do terceiro filme, né? Sim. Mostra ele no futuro, não, acordando. Eu digo que ele se despede, ele vai lutar com o monstro, aí não mostra mais o que aconteceu com os outros personagens, né? A gente dá a entender que eles sobreviveram, né? Que eles continuaram, mas a gente vê que o futuro não é muito bom, então onde eles estão, né? Mas aí também não dava pra explicar tudo, né? Não é muito bom, mas o Ash gostou, que ele tava só de olho no futuro que tava na frente dele ali. Ele vestido de The Running Man, né? Aquele filme do... Schwarzenegger, baseado no livro do Stephen King, vejam vocês, olha aí. Aquele carro estilo Mad Max. O carro estilo o Interceptor V8. Nossa, genial. Muito bom, cara. Eu fiquei batendo palma igual um retardado, né? Dois. É, porque quem conhece esse tipo de cinema, cara, vê um monte de coisinha, nada ali tá à toa. Bem, a gente falou bem dessas temporadas. Tem algum momento, assim, pra gente finalizar o cast, algum momento, alguma fala do Ash, algum momento que vocês lembram que foi marcado, vocês acham perfis melhores da série, que vocês mais gostaram? Puta, pra mim são todos os momentos de preparação dele, né, que ele faz aquele jogo de câmera, eu acho genial. Rachei o bico de todos. E, meu, pra ser sincero, não tem como negar, cara, todas as falas do Ash são maravilhosas, cara. Você não consegue não dar risada do que ele fala. É incrível que até em momentos mais sérios, tudo que ele fala tem algum duplo sentido. Sim. Sim, ele não fala nada sério, né? É impossível. Ele não consegue. É mais forte que ele. Cara, tem uma cena que eu gostei muito, que não é nem do Ash. É uma morte do que o Pablo mata o demônio, que é lá na loja de ferramentas. Que era o corpo que eles achavam que era grande, mas era da outra. Isso é sensacional. Cara, eu achei muito louco essa morte. Ele prende a mina lá, prende a cabeça dela, começa a rodar o negócio. É o agitador de tinta, né? Eu achei muito bem feito. É. E o mais da hora dessa cena é que o Ash nem olhou pra ver qual era o corpo certo. Nem tinha visto que não era da filha dele que ele tinha levado pra dentro da loja, velho. É sensacional. É típico dele, né? Essa que o Everton falou é legal também. É aquela da Kelly na segunda temporada. Acho que na segunda temporada, não, na primeira temporada. Que ela mata a cozinheira lá do bar que eles estavam comendo. Que ela começa a cortar a cara dela. Aí pega o martelo e... Ah, minha filha, você vai engolir esse martelo. Agora você vai ver. Não sei o que. Ela é escolhendo na janelinha. É genial também. Cara, uma das cenas que tá sempre na minha cabeça quando eu lembro dessa série. Não é nem de ação. É o momento que o Ash ele recupera o carro dele. Na segunda temporada. Eu não me lembro se é antes ou depois do manicômio. Mas que ele abre a mala do carro e ele pega a arma. E de novo ele faz aqueles negócios todos. E aí daqui a pouco mostra ele passando perfume. Você fala, caralho, que da hora isso. Nessa cena que aí ele olha pra tela, dá uma piscadinha. Muito tipo, eu voltei, né? Sensacional isso aí. Cara, são muitas cenas mesmo que o Ash vs. Evil Dead proporciona. Eu acho que é uma série que vale a pena, assim, quem não assistiu, serve como indicação também esse podcast, porque a gente comentou bastante coisa, mas acredite, tem muito mais coisa durante a série. Tem momentos que você... a gente não falou as principais coisas que acontecem, Eu só vou dar uma contribuição aqui que eu lembrei agora. Por exemplo, na primeira temporada tem a cena de... onde o Pablo e a Kelly jogam umas coisas pra ele e ele pega de primeira. O legal é que a partir da segunda isso se inverte e toda vez que alguém joga alguma coisa vai direto na cara dele. Ele nunca consegue pegar. Ah, pega a motosserra, pá, na cara dele. Ah, pega a chave, pá, na cara dele. Cara, nunca ele consegue acertar. Isso eu acho muito bom. É uma coisinha pequena, mas eu acho muito legal. Não, que funciona, né? Pra mudar um pouco, né? Dá o tom do nosso herói, né? Dá o tom do nosso herói que, pô, é um herói sensacional pra mim. Das protagonismos de série, ele tá ali entre os melhores, velho. Com certeza. A série é muito boa, eu indico pra quem gosta de trash, de comédia, vai gostar muito. Porque é engraçado, se você gosta de terror e você assiste essa série, você vai gostar. Se você gosta de comédia, você vai gostar. Se você gosta até de ação, você vai gostar dessa série. E pra quem tem a nostalgia do filme trash, quem gosta disso, pô, vai adorar Ash vs. Evil Dead, com certeza. E tem muito mais coisa que a gente não comentou aqui, acredite que tem muito mais coisa mesmo. Se a gente tem 30 capítulos, se o Ash é o protagonista e fala em todos eles, acredite, ele fala muito. Muita coisa engraçada nesses 30 capítulos que são incontáveis. O que a gente mencionou não é nem 50% do que vocês vão ver lá. Bem menos que isso. Não é nem perto, bem menos. Pô, ele é muito boa, funciona muito bem. É isso aí, mais uma vez, agradecer pro Fábio. Ô Fábio, muito obrigado por participar do cast. Faz o jabá do podcast, faz o jabá do ouvindo o podcast. Eu acho que vale a pena o pessoal do Nerd Patriarca conhecer. Pô, valeu, cara, pelo convite. Foi bem legal gravar. Desculpa qualquer coisa aí, né? Se eu falei alguma coisa, eu falei demais, eu falei alguma coisa, mas enfim, eu fiquei empolgado com essa série que eu gosto muito. E, bom, vocês estão convidados para participar lá, né? Que a gente não tem gravado mais com tanta frequência, porque estamos com alguns projetos aí que eu já vou falar mais na frente. E quando a gente estiver voltando aí a gravar com mais frequência e tal, com certeza eu vou chamar vocês aí pra participarem lá pra falar umas besteiras com a gente. E se vocês quiserem conhecer lá, eu sou de um podcast que eu costumo falar que é o Coquetel da Podosfera, que é aquela, vocês conhecem aquela revista Coquetel, aquela palavra cruzada que fica lá no cantinho da banca de jornal, sabe? Que ninguém liga, ninguém dá bola. A gente tá sempre lá, então esse aí é o podcast, é um podcast legal, como uma palavra cruzada. Pra você acessar é podcast.com.br com P-O-W, podcast. E o importante importante aqui para eu falar é o Ouvindo Podcast, que é a minha plataforma onde eu distribuo podcasts aí. Na verdade, eu agrego, na verdade, eu não distribuo, né? Eu agrego podcasts vários, o Nerd Patriarca tá lá, o Arge Nerd tá lá, e entre os outros 450, eu acho, podcasts estão cadastrados lá. É, se quiser conhecer, a gente tem um podcast nosso que a gente entrevista podcasters e apresenta aí, faz um programa de 15 a 20 minutos, falando um pouquinho sobre o convidado, né? De onde ele vem, qual o podcast dele, qual podcast, qual episódio que ele indica e tal. E para vocês conhecerem esse projeto nosso é ouvindopodcast.com.br. Aí lá tem todas as coordenadas para você ouvir tudo que você quiser ouvir que tiver lá disponível. E uma última coisa, que é o projeto que eu falei que tá nos tomando muito tempo, que a gente está desenvolvendo uma plataforma de financiamento coletivo chamada Colabora Aí. Tem nos tomado muito tempo, então a gente meio que deixou o podcast um pouquinho de lado aí até finalizar todos os trabalhos com Colabora Aí, porque é a nossa empresa que vai dar o nosso sustento. Prioridades, né? Exato. Então, se vocês quiserem conhecer o Colabora Aí, ele ainda está em desenvolvimento, mas a gente tem o nosso blog lá, onde dá, por enquanto, né? Você pode fazer o pré-cadastro para quando a plataforma for lançada, que deve ser entre janeiro e fevereiro de 2019. Também a gente ajuda pessoas que já têm crowdfunding ou financiamento coletivo em outros sites, e a gente faz alguns posts lá, ajudando a como conquistar novos colaboradores, como fazer uma campanha bacana e esse tipo de coisa. Então é facinho, colabora.ai, e acho que é só isso que eu falei, que não tem mais nada pra falar, não. Bacana, Fábio. Eu sempre tô escutando pelo Ouvindo Podcast, uma ferramenta bem legal, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Bastante carinho. Eu imagino. E a gente vai deixar todos os links aqui do podcast, vai deixar o link do Ouvindo Podcast, do Colabora Aí, no post desse episódio. E agora fique com os nossos recadinhos, né? Nossos recadinhos, a gente também tem recados pra dar aqui nesse podcast. E é isso aí, até o próximo episódio, galera. Falou. Valeu. Abraço, galera. Tchau. Bem, para comentar sobre esse episódio e qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comenta no post do episódio, escuta os outros pelo site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os episódios que a gente já lançou, consegue assinar o cast nos seus agregadores, inclusive nós estamos agora no Spotify, é só procurar Nerd Patriarca lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, o Twitter é o @nerdpatriarca, e você consegue encontrar outras, por exemplo, o Instagram, lá pelo site. Você também pode interagir com a gente que produz essa bagaça através do nosso grupo aberto no Telegram. Você acessa o link do convite pelo site ou pelo próprio post do episódio. Lembrando, agora você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sem um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça o nosso projeto e as nossas humildes recompensas. Com apenas R$1 você já ajuda a gente bastante. Faça como o nosso padrinho desse mês, o Jonathan Giordano, doou R$10 e está sendo citado aqui. Valeu, muito obrigado. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca e ajudar a gente, certo? Valeu, galera. Até o próximo episódio.